Guarulhos. 363 Guarulhos 340 via Pesulu no meio. Decola pista 10 com a direita, seta da Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5522. Lima Tango, vai acionar 0143500 pés, Mosca Vida, direto pro Nordeste, para Juaro de Freitas. Aguarda para decolar, já tem um tráfego agora final da 17. Mano, transponda 5522, reporta para o Chibeca, acionar 3663. Transponda 5522, reportará para o Chibeca, acionamento, acionar 3663, obrigado. Solo 36, direita, 121, decimal 9. 219, direita, voo 1601. Hotel Lima Tango, o ano tráfico já está quase na cabeceira, o vento 120 graus, 109, chama fora do solo. Vai passar do céu, Hotel Lima Tango. Gente, você segue para o Juaro de Freitas e chama controle 120, tem uma hora. Vamos lá, vamos lá. Para fazer a captação do Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango. Vai prosseguir para a Busca Vida, senhor. Vai tocar no Busca Vida. Sendo normal no transponder, código 0143, Hotel Lima Tango, reporte final para pouso. Reporte na final, Hotel Lima Tango. 05 está livre, Alfa Juliette para 03. Alfa Juliette para 03. Delta, solo 38, taxi direito, liberando pátio 4, no corte de frequência. Muito bom dia, o azul 4299, autorização Campinas nível 320, formação Juliette. Só um minuto, copo. estamos lançando na final do Tuscaloosa. 7, frequência livre, coordenação, Antônio Matango. Tango. Sim. Mais curto, obrigado. Azul 4299, solo, pronto, copa. Afirmativo, prossiga. 20 Campinas, decola pista no zero com a direita, será da El Leda Bridge. Prossegue a peso 16, controle 120.8, sendo 5523. Autorizado Campinas, nível 320, decola pista 10 com a direita, saída da El Leda Bridge, up Zulu 16, controle 10.8, transponder 5523, é o azul 4299. O protegimento está correto, reporta o espectacionamento 4299. Reportará. 1923, por cópia. 1923, vamos para a cópia. Autorizado 360 com Guarulhos, via Pesulu 16, decola pista 10 com a direita. Saída da El Leda Bridge, controle 120.8, acena 5521. Autorizado nível 260, na saída da El Leda Bridge, Upper Zulu 16, 1208, 5521. Protegimento correto, quanto estiver que acionando, gol 923. Câmara pronto, gol 1923. Chega da Mar, desceu 050. Da Mar, desceu 050. Mike Bravo Uniforme, Sua Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Salvador, muito bom dia, até 3859, transfere 4220 para o nome de informação de Chile. Dia 3859, chegada a Bonf, desceu 040. 040 na Bonf, até 3859. Charlie, confirma o passo que se encontra, pista de cola. Primo, Aristoso Lu, confere. É, tá pronto, copo? Alexander 2226 para o acionamento na posição. Bom dia, está autorizado. Pushback acionar, reportagem 2223. 2223. Autorizado, pushback acionar, por táxi. Chamada táxi, voo 923. Controle Salvador, tá 3304, bom dia. Dia, tá 3304, o filme estacionado 5433. Afirmativo, 5433, Pedro de Ordem. 73304, acione a identificação, chegada bom, fidelização 060. 060 na bom, que tá 3304, identificou. Táxi, o passarei 2223, o POB 49, 3:30, alterna Salvador. Autorizado, táxi via Índia, espera 2862, que legal no 017, seguindo o Boeing indo através de 612, passarei 2223, bom voo. Obrigado, Índia Alfa, vai seguir o Boeing, pode esperar 18:30, passarei 2223. Passarei do se encontra no pátio 3, está livre, até o ponto de espera ali, é a pátio 1 na Índia Alfa. Ok, de alta tá livre, pode esperar, 2223. Fala Salvador, Xanel 6225, posição 01, para o Tibete, essa aqui. 6225, aguardo. Aguardando, 6225. 3859, reduz a 2109, número 2 na aproximação. 2109, 3859. Bom dia, Oxenar 6312. Oxenar 6312, Recife 350, via Peru Isco 58, decola pista no 0 com a esquerda, saída Puca, tração Caju, controle 120.8, acena 5532. Autorizado Recife nível 3, 1-2-0, decorando da Cúmica 10, a saída é a Pulca, transmissão Aracaju, controle 1-2-0-8, 5-5-3-2, transponder o chamé, tinha 3-1-2. Correta, ponto puxa, 6-3-1-2. Vai reportar. Gol 9-2-3, com POB de 1-4-7, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Indy Alpha, ponte para 286, aqui negar 9017, ou 9973. Indy Alpha, ponte para 286, ponte. Xenema 225, coordenada de Sola, Foz, Boeing. Resultado de Varic, livre ao pátio via Índia, autorizado pushback, sinal reportado. Afirmativo, com foi destruído. Coordena com a equipe de solo, assim que um Boeing, pintura da Vare, que livrar o pátio via Índia, autorizado para chegar a acionar a porta. Tá ok. I need to see your ground. A linha mantém o 0. A linha mantém, com 9-2-3. Contato radar, CB Arbor. Tá passando, matando. 2-3 copiou a saída da árvore. Para o localizador, esquerda para 140, desça 2 mil pés, ajuste 017, reporte estabilizado. 140, 2 mil pés, 017, reporte estabilizado, 3859. Os outros autorizados vão ingressar no Corboracé. Negativo, não está autorizado cruzar a cabeceira 28, tem um tráfego para decolagem agora e tráfego na final. Só se confirmando, você está no setor nordeste, é isso? Boa noite, senhora. Gente, eu não tô com plot aqui no radar. Mantenha, você tá no visual, mantenha o setor aguarda pra cruzar. Isso aqui é pra onde? Eu vou aqui, saca pro Street Center. Street Center no paralelo, é isso? Positivo, senhorita. Gente, você tem condições de, em vez de ir pelo, é melhor ir pelo litoral ou melhor ir pro norte? A senhora que manda, senhorita. Gente, então prossegue perna do vento e reporta um travesso norte da torre. O norte da torre reportará o Antônio Massana. Corre Salvador, ponte 3486 da Trama, interno, baixar pra baixo. 486, continue a aproximação, guarda a pista livre. Continua, guarda a pista livre, 3486. Salvador, Xanier 631, transfere, gente da informação Juliette. Patrulha Salvador, Xanier 631. Prossiga. Transfere, acionador, gente da informação Juliette. Xanier 6311, acione a identificação, desça chegada Bonf para o 050. Chegada Bonf para o 050, 31. Cruzando 070 para o 060, da 3304. Está no norte da torre, eu estou alimentando o visual para a nave na chegada 2. Gente, eu tô ciente, o outro alimentando, eu coordenei com o controle, ele prefere que manda o senhor no farol de Itapuã. Então, aguarda pra cruzar o campo. Nossa, quem sabe aí, passa lá? 923, decolou 58, controle 120, decima 8. 208, bom dia, 923. Gente, o outro alimentando, coordenação com o controle, ele prefere que passe pelo farol de Itapuã. Então, só aguardando essa aeronave, tá na curta final, tocar o solo, eu vou cruzar. Ok, tá autorizado, cruza na final, na casa dela. Gente, a retaguarda do tráfego da TAM, autorizado a cruzar de imediato, que eu já tenho outro tráfego agora em Duna, 10 milhas. Paciente, após a passagem do mês, direito iniciar o cruzamento. Estacionamento TAM 3663. Ouviu? Salvador para o táxi, Xanel 6285, para o táxi com 56 a bordo, autonomia 4 horas e 42, alternas com fim, quanto para o táxi? 56 a bordo, Xanel 6225, táxi índio alfa, ponte para a torre, 1862, que liga no 017. Táxi via índio alfa, até o ponto de espera da 10, Xanel 6225. Para pushback, acionamento TAM 3663, portão 5. Autorizado, pushback, acionar, portão 3663. Botará, TAM 3663. Sol, transmissão muito baixa. Gol 1605. 1605, Galeão, nível 360. Via Pesulu no 0, decola pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5534. 79 Júlio está livre da restante de pelo. Autorizado, decola da pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, 208, com controle 5534, transporte gol 1 da mesa. Está correto, é para o Fuji, com o número 05. Reportado. Salve Salvador, muito bom dia, TAM 3486, lembrou na assessoria. Bom dia, taxia Alfa Juliette, portão no ônibus 3486. Atento a companhia da Juntura no Fuji, está saindo 3, próximo a Juliette. O TAM 3486 desconsidera a autorização, reporta antes da Juliette. Segue na Alfa, reporta antes da Juliette agora, TAM 3486. Salvador, Xanel 6225, ponto espera da 1-0, com a lição da aeronave na final. Gente, a 205 após o TAM, traz na 1-0, alinha e mantém. Após o pouso do TAM, alinha e mantém a 1-0, Xanel 6225. O azul 48299, pátio 3, que é o pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento é portátil, 4299. Estacionar, azul 4299. Ruta 3486, que seja Juliette, portão 08. Portão 08, Hotel Matango. Hotel Matango. Vai para casa no 300, já está visual com o local de fogo. Gente, frequência livre, Hotel Matango. Vamos chamar a parada de decolagem. American 982. What? We are complete with the engine run. It's now shut down. Thank you. Okay. Só 3859, solo 03, direito no 21, no décimo anoche. Chanel 6225, decolagem autorizada no 0, vento 1, 10 graus, 1, 2, 1. Livre decolagem, Chanel 6225. Bom dia, sou o Chanel 6312, puxa back, Chanel 6212, bom dia, autorizado, puxa back, Salvador 3859, livrou a pistão do zero na época. 3859, táxi Alfa, porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3859. Para o táxi Tan 3663, 82 a bordo, 4 horas e 15, alterna Galeão. Táxi 3663 de Alfa, onde para todos, 862, que ligaram no 017. Gente, autorizado o táxi via Índia, Alfa, Índia Bravo, com espera. Chama 3286, Tan 3663. 86, o TAN 3304. Adelante. Dia, o TAN 3304. Passando assim, embaixo, travado, visual com campo. 3304, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, no 29. Ele pousa no 0, confirma vento. 6225, decolou 04, controle 120, decimal 8. 208, vale. 3304, confirma? Confirmando o vento pro 3304. 120 graus, 129. Sistema 288. 288, Recife, bom dia, 2223. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6225. 6225, suba 320. 320, 225. Chanel 63, o nome desça para 2000, autorizado de LS. 2000 pega, autorizado de LS, 63, o nome. 1072, autorizado via até 2000.